delicado. Melhor nem comentar, viu, amiga? Melhor nem comentar. Eu queria ser a pessoa pra você. Sei que me esperou tanto tempo que cansou. Oh, dó. Sei que eu não fiz nada por nós dois. Fui deixando pra depois. Uma história perdida, um atraso na sua vida. Não é o fim que eu queria. Que deu tudo errado. Nosso caso não deveria nem ter começado. É um assunto muito delicado. Tem coisa que é melhor não comentar, né, amiga? É. Não diga nem ter começado. Melhor não comentar. Um assunto delicado assim, né? Como é que você disse? Esquece o problema que ele vai pra lá. Para de comentar sobre o problema que ele para de acontecer. Eu queria ser a pessoa pra você. Querer não é poder. Sei que me esperou tanto tempo que cansou. Deveria nem ter começado. Deve ser por isso que deu tudo errado. Nosso caso não deveria nem ter começado. Ah, é um assunto muito delicado. Assunto delicado pra vocês. Bora sentar ali?